Na noite desta segunda-feira, dia 11 de março, foi lançado em Gaspar, né, o programa Novo Esporte Gaspar. Vamos conversar agora com o diretor municipal de esportes, José Carlos de Carvalho Júnior. Diretor, que programa é este? Bom, Gil, esse é um programa que nós já iniciamos em 2018. Em 2018 nós só tivemos a oportunidade de ter 4 meses e agora em 2019 nós vamos ter o programa todo, né? Um programa que vai atingir alguns atletas aqui de Gaspar com o Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico e o principal deles, na minha visão, que é o Bolsa Técnico Iniciação Esportiva. Esse foi o lançamento edição 2019. Sim, 2019. Isso passou pela Câmara de Vereadores desde 2017, quando nós entramos aqui na Prefeitura, a gente junto com os nossos professores, nossos colaboradores ali da Fundação, a gente vem brigando por isso. O prefeito Kleber nos ouviu e resolveu nos dar a oportunidade. Então, o ano passado, nós conseguimos passar na Câmara de Vereadores, agradecer aos vereadores, foi feita unanimidade e agora virou lei. Então, nós iniciamos o ano passado somente com 4 meses e este ano, sim, nós vamos ter o programa completo de 10 meses. Quais serão os principais benefícios após a implantação desse projeto? Bom, Gil, nós vamos, nesse projeto, estar ajudando mais de 30 atletas, né, com auxílio para eles poderem comprar seu material nas suas viagens de jogos, né, ter um dinheirinho, não é um salário, mas é um auxílio que vai ajudar muito. E o que eu estava buscando e que eu acho que é a nossa cereja do bolo, vamos dizer assim, é o Bolsa Iniciação Esportiva. Com esse bolso nós vamos conseguir atingir, Gil, mais de 10 modalidades esportivas aqui no nosso município e abrir mais ou menos uns 15 polos dentro da nossa cidade fazendo atividade esportiva. Então eu acho o seguinte, em 2017, quando nós entramos, se um pai chegava na fundação e perguntava o que a fundação poderia oferecer para o filho dele, para o atleta, para os nossos jovens, nós tínhamos só o vôlei, o judô e o projeto do skate. Agora com essa bolsa, né, com essa iniciação esportiva, nós vamos poder ampliar. Então nós vamos estar com mais de 10 modalidades, podendo oferecer a esses jovens nossos aqui de Gaspar 10 modalidades esportivas em vários polos da cidade. E isso é o que a gente vem trabalhando, Gil. É para tirar essa molecada da rua, é para tirar essa molecada da ociosidade do celular, do notebook e fazer com que eles participem, com que eles usam a mente, com que eles pratiquem exercício físico e não pensando só no rendimento, e sim no bem-estar dos atletas. Prefeito Kleber Vandal, na noite dessa segunda-feira, dia 11 de março, sendo apresentado aqui o programa Novo Esporte Gaspar, um programa que os atletas receberam de braços abertos, prefeito. É verdade, o programa Novo Esporte Gaspar foi um programa que eu criei no ano passado, através da Fundação Municipal de Esportes, com um apoio importante, fundamental e decisivo de toda a nossa equipe da Fundação de Esportes. E o objetivo desse programa é um só, é permitir com que a gente possa oferecer aos nossos jovens, às nossas crianças, aos nossos alunos, uma possibilidade real, né, de fazer um treinamento, de participar de uma modalidade e de se preparar para o futuro, né, no sentido de representar a nossa cidade em eventos e competições a nível estadual e federal. Então são várias modalidades que a gente fez aqui, e isso tudo é feito um trabalho extremamente criterioso com toda a nossa equipe da Fundação Municipal de Esportes, no sentido de a gente propiciar um programa que funcione, que tenha condição de realmente colocar à disposição da nossa população, como a gente já fez no ano passado, agora a segunda etapa desse programa, sem dúvida alguma, um programa fundamental, porque o esporte é fundamental, porque ele permite saúde, permite disciplina, cidadania e principalmente permite um futuro melhor, seja para quem está participando do programa, para as famílias, para os pais, para os professores, para toda a nossa cidade de Gaspar. Prefeito, percebeu-se aí a alegria, além dos atletas, é claro, dos pais que estiveram presentes, que a partir de agora esses meninos e meninas se dedicam ao esporte de Gaspar e irão também receber essa ajuda junto à Fundação. É verdade, né? Esse auxílio financeiro que o atleta, bem como o técnico, irá receber, é um incentivo, né, que a Prefeitura, através do programa Novo Esporte de Gaspar, está permitindo a gente fazer. Então, é um projeto que a Secretaria, que a Fundação Municipal de Esportes tinha já há muito tempo, há muitos anos, e infelizmente nunca foram atendidos. A gente conversou em 2017, nos organizamos, fizemos todo o procedimento burocrático, administrativo necessário. O ano passado a gente botou em prática, esse ano a segunda etapa, e assim, sem dúvida alguma, vai continuar. É um projeto, Gil, que precisa de insistência, persistência e continuidade para que a gente alcance os resultados almejados. Tenho certeza que nós vamos evitar todos os esforços para que isso aconteça. Atleta Cauê, do vôlei também, sendo beneficiado nessa noite com o programa Novo Esporte Gaspar. Cauê, ficou feliz com esse benefício? Sim, claro, né? Agora receber uma ajuda aí, transporte, alimentação, competição, sempre uma boa ajuda aí, né? Você tá quanto tempo no vôlei já? Ah, fazer quase 3 anos já. Gosta do esporte mesmo? Sim, né? A gente tá aí, eu jogava futsal antes, aí agora eu tô no vôlei, recebi essa oportunidade e tamo aí, né? Você incentiva os rapazes da sua idade a entrarem na fundação, a disputarem, a acharem uma categoria especial para competir? Sim, sim, já trouxe amigos, só que eles tiveram alguns indivíduos problemas e não puderam ficar, mas sim, sempre tô chamando galera lá da escola, sempre tô participando também desses eventos. Que escola você estuda? Na escola Zenaide Schmidt Costa. Que idade você tem? Eu tenho 14 anos. Fazer ok, 15. Obrigado e parabéns. Obrigadão aí. Da Prefeitura Municipal falando sobre o lançamento do programa Novo Esporte Gaspar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.